Maru angule ka do you now? Ponchi pra mi. Maru angule ka do you now? Ponchi pra mi. Para o amuleca do irmão, ponte pra mim.